O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Então, Dr. Kep, estamos aqui com os nossos companheiros de trabalho da STOP, todos associados. Aqui nós temos psicanalistas, professores, psicossocioterapeutas, médicos, jornalistas, empresários, dentistas e os psis da vida, né? que nós tanto já conhecemos, mas que vemos, sim, a aplicação das questões emocionais, psicológicas na sociedade, que eu acho que isso é um ponto assim principal, porque se nós queremos tratar os problemas sociais, nós temos que ver o que o ser humano fez com a sociedade. Para ver o que o ser humano fez de errado com a sociedade, é preciso entender o que está de errado com a cabeça de cada um de nós. Por isso a STOP se dedica, desde a sua fundação em Paris, em 1992, é uma associação internacional. Ela se dedica em divulgar as descobertas do psicanalista e cientista social Norberto Kep, que escreveu inúmeros livros sobre a ciência novíssima chamada psicossociopatologia. É bom deixar registrado aqui que essa ciência, psicossociopatologia, não existia antes de Dr. Norberto Kep criá-la. Porque às vezes a gente vê pessoas, até psicólogos, psicanalistas, professores, usando uma terminologia que foi criada por Dr. Kep nos inícios do trabalho dele, sem mesmo citar a fonte. Por exemplo, nunca houve uma socioterapia, nunca houve uma. Não havia isso. Não há uma psicossocioterapia. Outra que não seja essa que o Dr. Kep criou. Poderá vir, sim, outras inspiradas nessa. Mas, por exemplo, o termo socionoia, sociopata, todos foram criados no livro A Psicanálise da Sociedade, que foi publicado no início dos anos 70. Então, vocês deveriam saber mais dessa ciência novíssima da psicossociopatologia. Deveriam se aprofundar. Que vocês já estão lendo sobre isso em todas as revistas, jornais, televisões, todo mundo está usando, sem vocês saberem direito da onde é a fonte profunda e séria dessa ciência. Então, Norberto Kep, psicanalista, cientista social, escreveu a trilogia analítica ou psicanálise integral, que é o estudo da psicossociopatologia, ou seja, a doença psíquica, a social e a inter-relação que existe entre ambas, e as suas soluções, que é a psicossocioterapia. Então, Inclusive, né, Cláudia, aquele movimento lá em Nova York, nós deixamos, né, vários livros lá, inclusive um livro chamado A Libertação do Povo, Liberation of the People, e esse livro mostra, né, como a sociedade está patológica, como, por exemplo, tem em 6 lugares, eu escrevi, que 1% domina 99% da população. Quer dizer, um certo número de famílias e ligados a essas famílias dominam toda a humanidade em benefício desse 1%. De maneira que esse é o slogan, né, que estão usando lá em Nova York atualmente. Eles puseram o nome Occupy Wall Street para mostrar que Wall Street, os bancos, né? Por exemplo, o petróleo, né? Por que que o petróleo é de uso exclusivo de alguns afortunados e malandros, né, que souberam explorar o petróleo e vender em bombas de gasolina, tudo isso, e ficar com todo o lucro se o petróleo vem da terra e a terra pertence ao povo? Assim como tudo que a terra produz, as florestas, etc., pertence a todo o povo. Então, todo o povo tem que ganhar do que a terra produz, porque a terra é do povo, o país é o povo. E não meia dúzia de afortunados aí que conseguiram dominar a vida econômica social. Por exemplo, dizem que na Suécia, uma família manda na Suécia, aquela família Wallenberg, que eles é que dão assim as cartas, né? É que determinam qual política que eles vão usar, tudo mais. Então, na Finlândia é a mesma coisa. E no mundo todo, até dizem que 300 famílias é que mandam na humanidade. Inclusive, né, claro, com os parentes e os amigos, esse grupo, né, que tem o poder econômico social. E o povo fica de fora. Então, se o povo, por exemplo, não tem máquinas para tirar o petróleo da terra, isso não quer dizer que o petróleo não pertença ao povo. Então, o que está acontecendo no mundo todo é praticamente uma conscientização de que o mundo, os países, pertencem ao povo e não aos poderes, né, que assambarcaram todo o poder da nação e dão as cartas, como se fala, né, determinam as leis. Tem até um juiz, ele falou assim sobre o Brasil, né, que as leis feitas no Brasil são todas, assim, ilegais. São leis que protegem os poderes, assim, econômicos, sociais. E, portanto, se não são leis que protegem, que ajudam o povo, não podem ser consideradas, assim, leis legais, né? São leis ilegais. São leis desonestas. Mas no mundo todo é assim, né? Se existe, por exemplo, uma lei que não beneficia o povo, não pode ser usada. Principalmente, eu vou dar exemplo. Aqui em São Paulo, quando você guia um carro, toda hora você tem que olhar para os postes e para os limites de velocidade. Porque se é 60, você faz 61 e é multado. Então, o que acontece? Os motoristas aqui em São Paulo, eles têm que não só cuidar no volante do trânsito, né, dos outros carros na rua, mas principalmente dessa infame legislação em que se o indivíduo passa de 80 km por hora, ele é multado. Então o motorista aqui já sai de casa aterrorizado. Então isso é algo totalmente ilegal, e o povo sabe, né, que os poderosos usam isso para tirar dinheiro do povo. Quer dizer, o povo já não tem tanto dinheiro. Então eles tiram do povo para aumentar o dinheiro que eles têm e que é abundante, e que eles não precisam de mais dinheiro. Notem a inversão, né? Então, a gente sempre fala que o mundo está de cabeça para baixo. Está, assim, andando de um modo totalmente invertido, né? Isso é inversão da humanidade. Então, as leis, em geral, protegem os grandes tubarões, né? Os indivíduos que são espertalhões e que nem precisam, assim, de leis para ganhar, porque eles já ganham milhões sem usar lei nenhuma. E o povo mesmo que precisa, quando ele, por exemplo, rouba um bacalhau numa venda, aí vai parar na cadeia por 2 anos. E um poderoso, aí um indivíduo de poder, rouba milhões e está aí refestalado, né? Numa vida totalmente boa, assim, até festejado, até o povo admirando. Então, essa questão da Occupy Wall Street em Nova York é o grande passo que o povo americano está dando para libertar o mundo dessa prisão. É como fala, né? 1% escraviza 99%. Então, isso está começando a mudar. E partiu dos Estados Unidos e está atingindo o mundo todo, mesmo que haja uma repressão violenta contra esses heróis que estão se levantando agora. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Alguém de vocês quer comentar alguma coisa? Olha, Dr. Kep, isso que o senhor disse, no direito romano existe um princípio básico do direito romano, que o fundamento da lei é servir o povo. Então, é como o senhor falou, quer dizer, as leis atuais são ilegais porque elas não querem servir o povo, querem tirar do povo para servir grupos econômicos. É, atualmente, quem manda no mundo, né, é o pessoal, a gente chama na psicanálise tradicional o analsadismo. São grupos paranoicos, né? A pessoa, por exemplo, que substituiu Deus, a religião, a espiritualidade pelo dinheiro, ou outra coisa, até mesmo a comida, né? As pessoas muito, assim, avarentas, elas nem comem direito para economizar o dinheiro. Então, aquele Staff, né, que é um economista italiano, ele fala o seguinte... Veja bem a frase importante que ele deu. Ele fala que operário gasta o que ganha. E o empresário, né, o malandrão, ganha o que gasta. Veja, isso significa o quê? Que o indivíduo que sabe, né, mexer principalmente na especulação, colocar dinheiro nas bolsas para ganhar mais... Ele emprega cada dinheiro, cada tostão, como se fala, para render mais dinheiro para ele. Enquanto que as pessoas que vivem de salário, tudo que elas ganham, elas gastam. Então, nunca elas fazem um capital para ter uma vida mais assim tranquila, folgada. Porque o dinheiro, o capital, é fundamental, né, para a pessoa viver bem. E se a pessoa vive de salário, isso já é uma coisa até, vamos dizer, meio imoral, né? Ele vive de salário, então ele tem que viver com aquela quantia, com aquela certa quantia mensal e reduzir a vida àquela quantia. Enquanto que o indivíduo, né, que se não precisasse de salário... Ele, então, teria que desenvolver mais a capacidade de trabalho e, com isso, até ganhar mais. E o próprio governo e o próprio país ganhar mais do que ficar restrito, né, a esses grupos de pessoas que sabem e que têm, assim, a capacidade de explorar todo mundo e, inclusive, explorar o próprio governo, né, não pagando os impostos como deveriam. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria mencionar algo, Dr. Kepe, e é que, assim como o senhor está mencionando, que todo na sociedade está de ponta cabeça, todo está invertido e as leis todas estão em contra do povo. Então as pessoas deviam suspeitar todas aquelas leis que saem periodicamente para assuntos de saúde. Por exemplo, as vacinações obrigatórias. O povo deveria suspeitar que algo tem de malandragem detrás de todas as vacinas obrigatórias ou detrás de todos aqueles planos de saúde. Por exemplo, hoje em dia, eles fomentam os testes em empresas, os check-ups anuais. Todo isso é um malandragem. Adios, né, doutor? Absolutamente desnecessário, Dr. Kepe. A pessoa... Piensa que eso va a ayudar. Eso va a ayudar solamente a los malandros, a los donos de las farmacéuticas, a las drogarías de todo el mundo. Y las personas van ficando intoxicadas con toda esa cantidad de medicamentos que las están recibiendo día a día. Como yo falei en un programa famoso, até de televisión, ¿no? Há muitos anos atrás, que todo medicamento pode ter uma boa indicação e 4 ou 5 contraindicações. Então, esse programa foi o Fantástico, né, na Globo. e causou um rebuliço enorme aí na sociedade, porque as empresas, né, as fábricas de medicamentos, de repente perderam aquele lucro enorme que tinham, que muitos pararam de comprar tantos remédios. Então, mas veja, o remédio pode ajudar em parte, principalmente se ele é manejado por médicos, por pessoas que sabem, né, que conhecem, e não por agências e organizações que, inclusive, têm um lucro à parte nesses medicamentos e recomendam esse, proíbem aquele, um tratamento assim, um tratamento que vai dar efeito, não quer porque não dá lucro, então só fica na questão do lucro econômico. Então, a Susan quer falar, ela é americana de New Jersey, Nova York. Sou americana espantada agora, porque agora há pouco, falando dos leis, os senhores devem saber que agora passou, agora há pouco, a lei do National Defense Authorization Act, que efetivamente coloca a lei marcial nos Estados Unidos. Não sei se os senhores estão sabendo, porque poucos americanos mesmo estão sabendo. Isso é uma coisa que foi passada por baixo da mesa. Mas eu queria agradecer, assim, o Dr. Kepp, pelo trabalho incrível que o senhor fez com aquele livro, Libertação dos Povos, que inclusive orientou, inspirou esse movimento dos povos que está acontecendo agora, movimentos de Occupy Wall Street, de libertação por volta do mundo, porque isso vai ser a nossa única salvação, porque a coisa tá ficando preto no meu país. Eu acho que é seríssimo que foi feito com essa lei que Obama passou. Então, o povo tem que acordar, e dentro desse livro que o senhor escreveu, escreveu que o povo admira o poder. Isso que é o problema, que leva as pessoas a admirar os médicos, fazem tudo, tira vacina e agora aceita essa lei, que deveria causar uma revolução nas estradas, porque efetivamente quebra com a Constituição americana. Então, mas eu acho, tendo esse livro, tendo esses movimentos, vai haver uma revolução. A gente espera que não esteja, muita gente não fica lesado, mas não pode deixar isso acontecer. Vai acontecer qualquer coisa terrível lá, né, Susan? Porque o poder agora pode prender qualquer pessoa sem nenhum assim, motivo mais forte, só por desconfiança que aquele indivíduo é contra, vamos dizer, o poder que está lá. É como uma renovação da Gestapo da Alemanha, qual, né? Qual é a diferença, né? E o povo não está sabendo. A diferença é que o planejamento de morte agora, pelo que se lê, pelo que se sabe, em artigos da internet, em filmes da internet, a coisa vai ser muito maior em proporções de número de pessoas que vão ser sacrificadas. Se o pessoal começar a entrar na internet para entender melhor desses assuntos, é de arrepiar os cabelos, realmente. O que você sabe sobre esse assunto, Cláudia? Fala um pouquinho. Bom, eu acho que o pessoal pode entrar, por exemplo, aqueles que entendem inglês, porque no Brasil tem poucas pessoas noticiando isso. Eu acho que algumas notícias em português vocês podem encontrar num site chamado Anvip, www.anvip2011.blogspot.com. Eu acho que se põe no Google www.anvip ou Anvip 2011, isso, já consegue chegar nesse blogspot, que já tem algumas notícias interessantes. Mas a maior parte delas é dada em inglês. No Brasil parece que existe um cover-up, uma cobertura, assim, cobrindo tudo. Ninguém sabe nada do que acontece lá e no resto do mundo. E então, aqueles que entendem inglês devem, por exemplo, acessar sites como do Alex Jones. Alex Jones. Ou então, Richard Jones, também, que fala muita coisa em inglês. É um podcast do Richard Jones. E a senhora participa também, né? Nesses podcasts, alguns deles eu até participo. E vocês podem procurar assuntos como NDAA, National Defense Authorization Act, que é uma lei militar que o Obama assinou lá, e que está em estado de sítio, os Estados Unidos, que permite que os cidadãos americanos sejam presos indefinidamente, sem julgamento, e que podem ser executados, assim, de acordo com o que eles decidirem, né? Sem julgamento. E também entrem em sites e filmes na YouTube de FEMA Camps. Escreve assim, F-E-M-A-C-A-M-P-S. FEMA Camps, em português. Entrem lá e vocês vão ver coisas assim muito sérias que estão acontecendo dentro do solo americano contra o povo americano. Aí, Dr. Kep, o senhor não podia ser bem aceito pelo poder oculto dos Estados Unidos mesmo no seu trabalho, viu? Porque o senhor foi lá para salvar o povo americano, para ajudar o povo americano. E eles não querem ajudar o povo americano. Esse governo oculto, eles veem no povo americano um obstáculo, porque o povo americano gosta da democracia. Eles são politizados, eles entendem de leis, coisa que nas outras nações eles não têm assim muita coragem para enfrentar o poder. E nos Estados Unidos eles têm. Então a briga lá vai ser muito feia. Vai ser muito feia, infelizmente. Então, Dr. Kep, o povo, como está sendo falado, segue muito essas ideias que são divulgadas pelo mainstream, né? Quer dizer, pelo poder que está estabelecido no momento. E não percebe a diferença entre o verdadeiro poder e esse poder que foi, na verdade, usurpado. Então, o povo acredita como criança acredita nos pais. É o princípio da autoridade. Então, se uma autoridade falou, o povo pensa que é verdade. Com relação aos exemplos que foram dados hoje, vacina, essa lei. Então, tudo que é feito pela autoridade, o povo geralmente tem a tendência a acreditar. Então, o povo deveria perceber essa diferença, né? Que o verdadeiro poder é a vida, é o poder da saúde, enfim, é o que vem de Deus, o que vem do divino. E o poderoso que ajuda o povo, né? Não é que a pessoa não pode ter poder, mas tem que ter um poder para realizar o bem. Não é anarquia. Não é para ser anarquia. Eu queria ler um trechinho aqui do livro Trabalho Capital, que fala que o caminho da sanidade é o da ação honesta e justa. Para liquidar o ser humano é só interromper a sua atividade, o que está acontecendo presentemente nos Estados Unidos e também no meu país. Então, eu noto uma maneira que o poder seu age país com... é a Suécia. É, exatamente, uhum. Da Suécia. Então, uma maneira que o poder age para liquidar o povo realmente é colocar eles só para acreditar na especulação e impedir qualquer atividade honesta, uhum. Atacar os que querem realizar o bem. Quer dizer que o sueco deixou muito de lado, precisou abandonar o aspecto de empreendedorismo que eles tinham, né? Isso. Que agora todo sueco quer ser ou empregado de uma multinacional ou ganhar, do governo, ganhar, né? A assistência social do governo. Então, o sueco foi como que mutilado, assim, psiquicamente, uhum. Né? Profissionalmente. Ficaram, assim, sem iniciativa, uhum. Dependentes. Uhum. Então, a maneira de aniquilar um povo é tirar o empreendedorismo do exatamente. Povo. Exatamente. É. E por isso nós estamos, na nossa sociedade, preparados, né, para instruir a população como formar os seus empreendimentos, uhum. Mesmo que pequenos, mesmo que sem muito capital, ensiná-los a formarem pequenas cooperativas, uhum. Ou transformarem empresas onde os que trabalham são os donos, que são empresas do povo. Temos cursos para isso, que nós já estamos fazendo isso já há 30 anos, pelo menos, uhum. Ensinando as pessoas a fazerem suas pequenas empresas. E ajudando a população em psicanálise individual e de grupo ou em cursos de psicossocioterapia para poderem ter equilíbrio para enfrentar o que vem por aí e que não vai ser fácil. Em matéria de... Bom, o Brasil parece estar mais otimista em relação às crises que virão, mas a Europa já está bem pessimista e os Estados Unidos também. E assim outros países da Ásia, né? Então, estamos aqui na Sociedade Internacional de Trilogia Analítica com profissionais capacitados para gerir conflitos, né? Conflitos nas empresas, conflitos na sociedade, conflitos nas famílias, que são inevitáveis em situações como as que se aproximam. A nossa especialidade é a psicossocioterapia, é trabalharmos com o interior da pessoa, capacitá-la a lidar com seus problemas a nível individual e a nível social e planetário. Estamos aqui para ajudar a humanidade e a tornar você também, ouvinte que nos escuta, um agente de mudança social para melhor, para salvar o mundo da sua destruição. Até a próxima semana.